percebi que eu estava a ponto de me acabar. Me envolvi com amigos, queria me divertir. Quando vi, eu estava perdido na ilusão. Tinha sempre tristeza dentro do meu coração. Com os olhos vedados, andava na escuridão. Já pensava não ter para mim uma solução. Precisei de um amigo, quem veio foi um cristão e me falou de Jesus. Hoje posso cantar e dizer: sou um vencedor, tenho amor do Senhor. Pois Ele me transformou. Precisava me encontrar. Percebi que eu estava a ponto de me acabar. Me envolvi com amigos, queria me divertir. Quando vi, eu estava perdido na ilusão. Tinha sempre tristeza dentro do meu coração. Com os olhos vedados, andava na escuridão. Já pensava não ter para mim uma solução. Precisei de um amigo, quem veio foi um cristão. Falou de Jesus. O amor do Senhor.